manhã, pouco a minha, pouco, pouco e mais a minha. The techno is doing it. That's a bingo. Começa agora, Omelete Nights. Olha, começou essa bagaça, começou com muitas atrações. Muitas atrações. Muitas atrações, porque é carnaval, estamos em ritmo de festa que balança o coração. Estamos todos pintados, tipo Globeleza. Pintura corporal. Pintura corporal, com muita purpurina, muito glitter, muita lantejola. Papa sexo. Entendeu? E, tipo, o nosso baile da Vogue é hoje. Só não pode pintar com guache, porque guache fica, é terrível de tirar a tinta depois, fica manchada a pele, vai ficar que nem o Hulk lá, o Hulk do Rio de Janeiro. Mas o Hulk não pintou com guache, né? Era uma outra tinta, né? Uma tinta industrial. Mas guache sai com água, é pra criança. Mas mesmo assim, o guache é meio ruim. Tem que ter aquela pintura corporal. Quando a gente fazia pintura corporal na Omelete TV, a gente passou por uns problemas. O Eric quase ficou cego aí, É verdade. No dia do Dr. Manhattan. Com guache? Com guache. Com guache. Você quase ficou cego com guache? Entrou guache no meu olho, no globo ocular. Assim, pintou. É. Você ficou com o olho azul. Ficou com o olho azul. Entrou uma gota assim e tocou. Aquela gota de guache tocou meu globo ocular. E tem esse vídeo aí. Você morreu. Não, saiu. Eu esfreguei a água lá e saiu. Mas, porra, guache é um perigo mesmo. Guache. Pintura gente, dedo, guache. Gente, guache não é pra criança. Não é pra ser um perigo. Pintura qual que é dedo? A tinta pra criança? Essas aí, é pintura dedo, né? Criança pintura come dedo. Tintura, bota no nariz, enfia na orelha. Como é que você teve problema e as crianças não têm? Porque criança é parte do processo, dizer. Né? Tem que criar o anticorpo e aí pra isso tem que comer massinha, tem que fazer duvido tudo. Que mesmo. As escolas hoje deixem ter guache. Deve ter uma tinta muito fresca agora nas. Ah, deve ser nas tudo escolas. Comestível os bagulho assim. É. Deve ter massinha comestível, deve ser. Os negócios que você qual pode é botar na boca. Qual é aquela tinta do Blumen Group? Que fica no olho dos caras aquilo ali também. Não sei qual que é a tinta do Blumen. Aquela tinta, eles ficam muito brilhantes. Aquela, sei lá que tinta essa que é aquilo. Tinta lá. Acrílico cetinado de parede. Acetinado de parede, sabe? É muito estranho. Você foi na C&C, você manda fazer. Você manda tá. fazer. Eu quero bota um azul Blumen Group. Uma touca de natação, isso. Pinta a cara, vai. Pinta tudo, né? E sai na rua pinta do carnaval. Tudo. Tá aí uma dica de fantasia de carnaval. Blumen você Group. Que... Você pode ir de Blumen Group. Ou Dr. Manhattan, mas as pessoas não vão tem saber. Tem gente de Avatar, eu vi gente de Avatar esses dias. Avatar final de semana. Muito trabalho, tem que fazer a orelhinha, fazer a cara de gatinho. Mas a pessoa isso não é tão isso não existe, assim. Cosplay de Avatar não existe, a gente vai na Comic Con todo ano, nunca tem uma pessoa, uma alma viva lá com cosplay de Avatar, não existe. Sério? Ué, tô te falando que tem, quer que eu mostre no meu celular? Não, eu duvido, não existe. Mas é cosplay ou é cospobre? Não, é fantasia de carnaval, é outro nível, o cara não tá muito preocupado aliás, com os detalhes. Esse Avatar aí, que o James Cameron só vai adiando, agora vai estrear em 2017, né? 2017 é o quê? Tipo, 7 anos depois, 8... 8 anos depois que estreou o primeiro filme, ninguém vai lembrar mais de Avatar quando estrear essa bagaça. Né? Grande bosta Avatar, né? Vamos combinar. Não, Avatar é muito legal, mas, pô, passou é legal, já Avatar. Sim. Eu vou olha falar uma só. Coisa. Eu não olha, vi Avatar, hein? Não quero ver. Você acredita? Você não tenho viu vontade Avatar? De ver esse filme. Não tenho vontade de ver esse filme. Tem que ver no 3D, é legal. Acho que até hoje no 3D aquele filme deve ser legal. Não sei. É bem bonito, Dani, mas... Então eu fiquei com preguiça. Até hoje eu tenho preguiça de Avatar. Eu tenho tesão na Neytiri. Na Neytiri? É a de azul? É azul e saudana. É que outro sarrelo, é né? Pô, porque é aquela, é aquele puta mulherão lá, sabe? Toda longilínea e com rabo, né? Atlética. Um rabo. Atlética, acho que rabão. Mas acho que você gostou do rabo, então, porque... Não, se fosse um, sei lá, um Ewok com rabo, assim, eu não pegava, não. Mas a Neytiri, eu acho que... É que você gosta de mulher alta, né? Eu gosto, o que eu posso fazer? Mas a Zoe Saldanha é alta? Ela não é alta, não, mas gente. Mas a personagem é alta. Na verdade, se você gostasse de mulher mais baixa que você, aí, putz, aí seria um problema. Mas teria que ter um circo lá procurar mulher, né? Nossa, que ofensa. Não sei o que aconteceu. Não ofensa. Tá assim, olha, eu tenho que aproveitar, fazer todas as piadas possíveis, porque esse programa aqui ele é especial. Esse é o programa especial. Por quê, Brasil? Porque este é o quê? O último Omelete Nights. É o derradeiro. É o derradeiro. Oh. The Last One. É o derradeiro. Por motivos contratuais, entendeu? Fala isso que vamos falar que achar que é culpa é sua. Vamos dar a real pro ouvinte. vamos dar a real, porque esses ouvintes eles merecem a real, porque eles foram muito fiéis aí. A realidade é a seguinte. A gente nunca ganhou um ouvinte em 50 programas. Você ouviu o primeiro e você tá ouvindo esse e é isso, entendeu? E tipo, só você ouve. Você só e mais você. Quatro caras. Tem 5 pessoas que escutam o Omelete Nights desde que ele foi criado. Então, assim, não compensa mais, entendeu? Na verdade, não dá a gente pra vender também, gente. É difícil. A gente, a gente tá fazendo piadas cada vez piores. Aí, o último programa, a gente ofendeu todo mundo que tem AIDS ou HIV aí, que é um vírus sério Mas e tal. Mas posso falar? É. Que o pessoal que tem vitiligo tá gostando da gente. Que chegou mais e-mail essa semana sobre o vitiligo. E a gente já sabe, então, que 3 pessoas com vitiligo escutam o Late Nights. Que... Dos 5. Então são 3 com vitiligo e 2 aidéticos. Pode acabar com o Nights e fazer um podcast com só com doenças de pele, então, pessoal que tem problema de pele. Um beijo pra quem tem vitiligo, que eles gostam muito da gente. Eu tô muito feliz que a gente faz parte desse nicho. Falando em beijo... Então, só, é isso. Basicamente é isso. Basicamente esse é o último Omelette Night. É o último. Então aproveite, sente, relaxe, né? Abre a calça, fique feliz, mas é o último. Semana que vem não tem, então não adianta mandar e-mail. Não adianta entrar no Instagram e ficar, não sei o que, não adianta, cadê gente. Cadê o Omelette Night? Não tem, a não ser cê vai que pagar? Esse aqui... Você vai pagar? Se você for ser pagar, beleza. Programa, senão... Tem uma saída, se esse programa tiver 1 milhão de... de views, de download, views, né? O cara não sabe nem, não sei de nem plays, a métrica da porra de do podcast. Se for um treco fora da caixa, assim, a gente repensa, mas porra, não dá. Tem que entrar dinheiro, gente. Nada nessa vida é de graça. Então, mas já fez bastante, empresa, né? Fez um ano inteiro desse troço aí. Então tá bom, é isso. Então é isso, tchau. Termina agora. Mais um pouco, só eu ia dizer, por falar em beijo, porra, Eu não sei ao certo o termo técnico, porque é difícil você se referir a pessoas sexualmente alternativas. O que é sexualmente alternativa? Alternativa, né? O cara que não se categoriza. E não é hétero, homem, não é bi, não é gay. Não sou homem, não sou mulher, não sou hétero, não sou... Ele tá vagando. Homo. É tipo goi, né? Não, sei lá. Ele tá na esfera sexual vagando. Ele não gosta de rótulos, é isso? Pra mim é difícil, eu não faço a menor ideia de como me referir ao... Mas do que você quer falar? Eu queria falar que, tipo, na mesma semana, eu conheci duas mulheres que um dia foram homens. Mas eu não sei se é transexual, se é travesti, transexual. Se é transgênero, não sei o que é. Fez cirurgia? Então eu não sei, não vou perguntar se você tirou seu pau, entendeu? Não sei. Não vou perguntar isso. É transexual. Eu aprendi na vida, não se pergunta. Você tirou mas seu pau. É que tá. Fala a pessoa que faz a pessoa pior que entrevista possível. E aí, tudo bem? Você trabalha. Chegou omelete, olha, sua mesa é essa. Você já foi estuprado? E aí, qual o problema? Mas você se refere a elas com que nome? Nome masculino? É diferente entrevista de emprego, que eu tenho que perguntar essas coisas. Você já foi estuprado. Lógico. Mas como é que você se refere a elas? Eles, elas. Ela, mulher. Eu acho que é, sabe, se o cara... Se o cara, a mina, se a pessoa... alternativa. Mas em que circunstâncias você foi apresentar? Era um coquetel? Não, a Lana Wachowski. Ah, sim. Tá. Lana Wachowski. Ela é transexual, né? Ela mudou de sexo. Ela mudou ela completamente. Ela cortou o pau. Isso eu não quero saber. Então eu não é sei transexual. Se ela então é transexual. Então eu não sei, não importa, entendeu? Tipo... Não, mas travesti... Transgênero, não é agora transgênero, transgênero que usa o nome? Mas travesti continua sendo um homem, só que é vestido o travesti, de mulher, né? Ele não quer ser mulher. Ele quer ser travesti? Ele quer ser travesti, ele quer ter um corpo de mulher, porém com um pau ali. Então eu conheci um travesti e uma transgênero. Uma transexual. Transexual, isso, na mesma semana. Eu achei curioso, porque eu não conhecia... É difícil, né? Você não conhece muita gente assim. Na verdade, não, porque tem também transexual que não tira o órgão, ou que não põe sabe, o órgão. É confuso demais. Mas ele se sente, mas ele não responde pelo nome que ele nasceu, por exemplo. Se é um menino que virou menina, ele quer ser conhecida por, sei lá, Joana, entendeu? Porque ele se sente preso no corpo masculino. O travesti, ele pode, durante o dia, sei lá... Eu tenho uma identidade secreta. Tem uma identidade tipo homem, não sei. Que complicado. Mas esse aí não é o tipo Laerte, assim? Que, não, esse é crossdresser. Crossdresser é o cara que gosta de se vestir de mulher. Mas ele continua sendo homem. Mas ele continua sendo homem, mas ele gosta de se vestir de mulher. Tem outro nome também que é folião. Folião. Folião no carnaval ele também carnaval adora também. Se vestir de mulher. Gente, é muito difícil travesti transgênero, é muito difícil. É muito difícil. Mas a gente tá tentando entender. São conceitos bem É muito específicos. Difícil. Não, mas diz aí. Tem muito subgênero, né? Mas aí, a Lana Wachowski é gata, você comeria ou não? Não. Não comeria. Porque ela é bem feia. É? E o travesti tá que você conheceu? Cabelo rosa, o travesti era bem mais era bem melhor. Chamou pra um café? Chamou é amigo da café. Minha namorada, amiga. É difícil, né? É amiga da minha namorada. Então você foi tomar um cafezinho? Não, eu tava numa balada. É boa gente boa. É? Eu gostei dela. Que bom. E o... Mas assim, Lana Wachowski, porra, foi do caralho. Sem caralho. Né? Porque eu achei engraçado que ela faz aquela voz, né? Tem voz fina de mulher, assim, faz a voz de mulher. Mas... é, quando ela vai imitar alguém, sabe que tipo, eu faço voz de internet? Ai, meu, cara, pô, sabe? Tipo, ai, não acredito, esse cara é do Omelete, sabe? Tipo, sim. Voz de internet, ou quando você faz uma voz padrão pra... A dela é puta grossa, assim, deve ser a voz do cara mesmo, caralho. Entendeu? A voz dele, a voz dela quando era homem. Pô, mas Larry. Tem um monte de gente quando que fica Larry. Com a voz fina, assim, por causa de hormônio e tal, mas será que ela força essa voz? Mas pô, isso não, ela fala muito assim, engraçado, ai, né, ai, velho? Oh, I loved it, but then everybody says... É muito bizarro, cara. Porque você faz, uou, sabe? Tipo, olha, puta vozeirão, assim, olha nada. Olha o Larry pá, aí. Olha o Larry aí, olha o Larry vindo aí. Não, a eu Lana, fico pensando, ela evoca o Larry. Quando o cara vai fazer... O cara é transexual, ele vai fazer a cirurgia, ele vai virar... Larry vai virar Lana. É Lana, né? Uhum. É a Lana. A Lana. Será que ele pode guardar o pinto numa caixinha? Eu... tive a mesma dúvida, Dani Tarenha. Nós somos almas gêmeas. Porque eu fico pensando, seria legal você guardar de recordação, tipo um mimo. Mas acho que não é assim, porque ele tem que reconstruir, ele constrói a sua parte. Ele faz a vagina com pedaços, pedaços da pele. Do pau. Então não deve sobrar algo muito bonito, deve sobrar de parecer... Sabe quando você limpa a carne? Sei. Quando você limpa... Fica tudo retalhado, sabe quando né? você tira a gordura do... Aqueles restos de músculo, isso, assim. Isso, restos de músculo, limpa o músculo, fica aquele... Eu mas sabe o que eu faria se eu fosse homem? Se eu tivesse nascido homem e virado mulher? Nossa, cortava, banhava a ouro, botava numa redoma, assim. Aquela, sabe aqueles coisas de bolo, aquele redoma eles de bolo? Fazem... Tipo aquela rosa da Bela Fera, você ia deixar exatamente, lá exatamente, assim, esse né? mesmo. Eles fazem molde de pinto pra você... Enfim, eu vi isso num documentário do GNT. É, se você quiser fazer... Ator pornô faz molde de pinto. É, se você quiser fazer, tipo, você quer fazer um dildo pra sua namorada, do seu pinto, você pode fazer. Você vai lá na empresa que faz nossa, mas isso. É muito... Nossa. Não, é uma loucura louca, maravilhosa. Que punhetação isso, né? Você daria, fala assim, olha, o único pau que você merece é o meu. Tá aqui, está. Tá aqui, ó. É. Leve para onde você quiser. É muito narcisismo. É muito, é muito. Tipo, pô. Bom, enfim, o cara vai lá, tira o mal. Compra aquele pauzão, Black Dong lá, sabe? Tipo, pô, toma aqui, Mamba ó. Jamba, vir, né? Mas não vai procurar um for real. Mas toma esse aqui. Toma um Mamba Jamba. Olha aqui como eu sou legal. E aí você vai, o que você faz? Você faz o molde do seu pinto e aí você pode fazer em ouro, como o Hesse falou, você pode fazer do jeito que você quiser, antes de você fazer a cirurgia, que aí você guarda de recordação em casa, para as visitas, né? Ou entrar na sua casa, mas com um jantar, ver... viram assim, acho que viram um belo objeto de decoração. Ah, o mesmo pode ser feito com as chaninhas também. A menina que vai pôr um pinto pode fazer isso com a chaninha, vai ficar bonito também. Põe na mas mesa aí, de centro. Mas aí não sobra quase nada, meu. Não, mas daí você faz antes e aí depois, enfim, você vai ter um saco. Dá pra fazer um cinzeiro, botar na mesa, assim, em forma de buceta. É, pode fazer um cinzeiro com a chana. Um negócio de guardanapo, de lenço. Isso. Ah, aquele negócio de guardanapo, né? Baby wipes. É, baby wipes. Tampa de baby wipes, vai tirando... Lenço umedecido. Lenço umedecido, vai tirando baby wipes da chaninha. Que puta boa ideia. Olha aí. Porque umedecido, umidade... Já ali, umidade. Tá vendo? Eu tenho ótimas ideias pros órgãos sexuais. Pô, achei do caralho sua ideia. Muito obrigada. Omelete. Caralho, o que é esse abacaxi aí? É o abajur do... Você falou abajur, eu fui ver. É o abajur do Bob Esponja que a gente ganhou. Tenho, eu tô caralho. Aqui sentada, do meu lado tem um abajur em forma de abacaxi. E tem uns bonequinhos do Bob Esponja. Deixa eu entender uma coisa. Esses bonequinhos são do filme do Bob Esponja, esse que tá em isso. cartaz? São, isso. E por que o Bob Esponja tem esse corpo, assim, porque de musculoso? Porque eles viram super-heróis. Eles são super-heróis clássicos. Tipo os clássicos de super-herói. O Siriguejo, ele vira um robô. O Plankton vira um super monstro gigante. E cada um vira um herói diferente. O Esponja virou o Johnny Bravo, né? Com a cabeça de esponja, praticamente. Porque ele tá meio musculoso, ele tá meio fortinho. É, tá todo mundo meio musculoso. Tá. Eu não Bob gostei, esponja, não. Esponja, cara. Nossa, é muito engraçado. Tem episódios que você fala, meu Deus do céu, olha o que eu tô vendo. Tem episódio sobre... Tem episódio que tem porra. Tem episódio de... todos aqueles episódios que ele fica com a cueca na cara e o nariz... Nossa. Fica protuberante. Porra, é um cara. Meu, é uma cueca na cara com um pau duro, entendeu? É o nariz. Como é que passa na Nickelodeon essa porra, velho? Não, mas agora é o negócio mais normal do mundo, por exemplo. Tem o caso da ejaculação no rosto do menino lá, que tá no Big Brother, e aí chamaram a mãe de não sei quem, que é a mãe do moleque ou da menina? Chamaram a mãe da menina. Fala assim, ah, sua filha bateu o punheta. Agora a gente já mudou, a gente tava falando de Bob Esponja, e foi imediatamente pra Big Brother Brasil. Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. E, pô, teve esse caso aí, absurdo. Como é que é esse caso? Mas eu não entendi. Sabendo? Não, a menina bateu sabendo, punheta. Mas como é que ela bateu punheta e foi parar na cara do cara? O cara tava deitado. Ele tava deitado. Com o edredom por cima, com um travesseiro aqui assim. Fizeram aquela barraca, né? Aparentemente nunca bateram mais pra ele, porque, pô, o cara nuba total, né? Tipo, ele tá deitado, a menina tá tocando mais pra ele lá, ele tá deitado e ela tá meio sentada. E aí, lógico, né? Questão, lei da gravidade. Lei da física aí. Lei da também, física. Né? Ah, tá. Ah, entendi o que aconteceu. E aí, tá. Entendi. Ele explodiu lá, né? O geyser entrou em erupção. Exatamente. A força é igual a massa e vezes aí a aceleração. Lembra aquele joguinho que você calculava a força do tiro e a... É, tipo Angry Birds, né? É, tipo Angry Birds. Foi tipo Angry Birds. Tipo você abre uma latinha de refrigerante e espirra no seu olho. Também. O gás. Mas é mais pra Angry Birds. É mais pra um Angry Birds, mais pro estilingue, assim, ó. É mais um cálculo de trajetória, assim. Tipo, é o Angry força Sperm. Força e trajetória. Uma parábola. Tá. Angry Sperm. Exato, Ressa. Muito bom. Muito bom o seu jogo. No Angry Sperm, você... Assim, aqui, os porquinhos estão todos espalhados no corpo do cara. É, do torso pra cima. E aí, o estilingue é o pipi. E aí, você puxa, né? O puxar do estilingue é a masturbação, entendeu? E aí você solta e o passarinho é o jorro. Ah. E aí ele foi e atingiu na carinha do porco e aí explodiu. E o cara, ou seja, resumo da história, o cara gozou na própria cara. É. E aí eles ficaram lá, ah, poxa vida, tem que se limpar e tal. Até aí, beleza, as coisas acontecem no Big Brother. Onde quer que, né? Onde... Quem nunca, né, gente? Quem nunca, exatamente. Olha, onde quer que exista um ato masturbatório com explosão, coisas, né, podem acontecer. Porque, né, a não ser que ele engasgue. Que ele engasgue, disseram que não é muito bom dar essa engasgada. Não, é antinatural. É antinatural. Dá aquela engasgada no final, pra não sujar o teto do quarto. Você dá aquela engasgada. E aí voou no rosto do rapaz. Aí, beleza, eles foram lá, foi repercussão, porque isso aconteceu e tal, né? Na televisão brasileira, horário nobre. Mas o foda é, o porra do jornalista vai ligar pra mãe da menina. Entendeu? Fala assim, a senhora viu lá sua filha batendo punheta pro rapaz? É lógico, tem que ter um julgamento moral logo em seguida. A senhora viu lá, já sua filha bateu punheta, ele gozou na própria cara, pelo menos não foi na dela, né? O que a senhora acha? Foi mais ou menos assim a entrevista? Não foi assim, tipo, pelo menos não foi na dela. Mas foram perguntar o que a senhora acha, né? Que a sua filha lá, aí faz 3 dias que tá trancada na casa, já tá batendo punheta pra desconhecido. Aí ela fala assim, eu entendo que são jovens, né? A paixão, o fogo da paixão. Ela deu uma paloma groselha fogo dessa. Fogo da paixão. Fogo da paixão, minha filha. E é isso. Então... Mas aí, olha, entrou no BBB, né? Parabéns. Depois aí, ó, BBB, todo patrocinado. Nossa, mano, se eu sou ela, uma facada na barriga do repórter, assim, e chuta ele pra fora de casa, né? É, Ressa, ó, pensa só o seguinte. Você tem aí a punheta em horário nobre na Rede Globo, o Brasil inteiro vendo a gozada na cara. E aqui o Omelette Nights, que é super inocente, programa da família brasileira. Vamos ter que acabar com o programa, por falta, né? Pois é. Né? É. Falta custava de audiência. Custava o Assolan patrocinar o Omelette Nights? Custava o Assolan? O Assolan patrocinou uma época aí o Big Brother. Custava? Super Bonder também patrocinou o Big Brother uma época. Omo. Sempre. E por que não o Omelette Nights? É. Sabe o que eu acho? Às vezes eu acho que foi praga de Deus. Pode ter sido, pode ter sido que a gente está sendo punido por Deus. Eu acho que a gente está sendo punido por Deus. Porque a gente falou tanto de Deus, de Baby Jesus, esse tipo de coisa, que agora falou, seus pau no cu. Mas pelo menos ele não teve que mandar o rio de sangue com um monte de sapo morto aqui, né? Isso eu não precisava, né? Mais traumatizante. Nossa, Deus exagera um pouco, né? Ele não sabe brincar, é um Joselito. Deus do Velho Testamento é o Joselito da Bíblia. O bebê Jesus, ele é muito rancoroso. Muito rancoroso. Né? É. Ele fica lá, ele... É porque tiraram ele muito cedo. Ele é o dono da bola, né? Tiraram ele muito cedo da manjedoura, Ressa. Pois é. E aí ele é rancoroso. E aí você vê, por que você acha tudo de ruim que tá acontecendo no mundo? Não, e foi amamentado pela mãe, amamentado pela bezerra, amamentado pela vaca. Mamava o dia inteiro essa criança aí. Entendeu? E aí, pô, aí fica mal, fica mimado mesmo, né? Eu não sei, eu acho que canônico mesmo, assim. É cânone o peitinho? Não tem peitinho na Bíblia. Não é, acho que não pode ter. Não tem, né? No Velho Testamento deve ter, no Novo acho que não tem. Vocês não mamou em vaca, gente? Vocês estão loucos? Pô, mas o que era um monte de bicho na manjedoura lá? Pra tá fazendo o quê? Acho que era só pra fazer o cenário, entendeu? O pai dele não era fazendeiro? Não era pra fazer o cenário, tinha não, que, tem que ter alguma coisa. Tinha umas não tinha uma era carpinteiro, não era fazendeiro. Tinha, mas tem lá na terra dele, no sítio. Era o Mezenga. O, né? É, o Mezenga e os Berdinades. Não, o que eu sei, assim, que, o que eu sei pelos textos José, e... Tinha lá uns bichinhos. E tinha, aí os bichinhos foram visitar o Baby Jesus. Quando justamente, o Baby Jesus veio ao mundo. Quando você... Eu, o que eu sei, pelo texto. Eles estavam fugindo, acho, pra algum lugar. E quando tem caralho, Natal, os animais... Não sabe nada. Não, os animaizinhos fugiram de dois. A mãe e o Maria. Pai, eles estavam em trânsito, eles não estavam na terra deles, Dani. Ah, é verdade, eles não estavam. Eles estavam em trânsito, eu acho que eles estavam fugindo, porque tinha alguma coisa de matar alguém. Matar o Baby Jesus. Alguém estava tentando matar o Baby Jesus. Sim, eles estavam fugindo. Mas eles não acharam o Baby Jesus? Não, eles os tiveram que fugir. Os reis magos, que não estavam tentando matar. Os três reis magos são da hora, são legais. Eles foram lá abençoar. Levaram presente, coisa, tudo. Dar presente pro menino. E eles tiveram que fugir porque falaram, vai nascer uma criança assim, assado. Não era assim a história, alguma coisa assim? E aí eles iam matar a mulher que tava grávida. Na verdade, eles estavam matando todos os filhos homens que não e tal. Mas isso era... Não sei o quê. Isso é Velho Testamento ou Novo Testamento? Isso é Velho Testamento. Você para de me confundir, e o Novo já tô Testamento confusa. Também tinha isso? Repetiu a história? Não, o Novo Testamento não é o reboot. É a continuação, então eles não fizeram é reboot, a mesma história. O Novo Testamento um é a continuação, ele já tá grande. Agora, se você... Não, cara, ele começa com... É tipo Origins. É Origins, é Baby Jesus Origins. Ele começa com ele Baby Jesus. Não é o isso? Novo Testamento? O Novo. O não. Velho é aquela... Não, Hessel. O Velho... O Velho é tudo que vem antes. O Velho é tudo... Não, eu sei que tem uma Gênese no Velho Testamento. Então, é bem antes, cara. A Gênese é tipo milhões de anos Mas antes. O Novo Testamento tem a Gênese é muito também? Tempo. Não, não são milhões de anos antes, não. São tipo, alguns milhares de anos 10 antes. 10 mil. É porque... Não é porque... Tá certo. Porque não é científico, né? Não. Então é... Não, mas o que eu levo em consideração são os presépios, entendeu? No presépio sempre tem um monte de bicho. Mas o presépio é Novo Testamento, cara. Mas o presépio é a reconstituição. É o chamado fotorrealismo. Mas isso é Novo Testamento, velho. O Velho Testamento é... Os judeus usam o Velho Testamento. Não tem. Vocês estão me confundindo, eu não sei mais aonde não, está realmente, Jesus. Não tem Jesus no Velho Testamento. Ai, tá vendo? Não tem. Ah, não tem? Não tem. É tudo que veio antes, exato. Novo Testamento é Jesus. É. E ai, Velho gente, Testamento. Mas é tipo a Batalha de Yavin, entendeu? É o ano zero do bagulho. E o ano zero lá é o nascimento de O ano de zero é o nascimento de Cristo. Então o Velho Testamento acaba com Jesus nascendo. Seria isso? Não. Não Porra. Tem gancho. Não tem gancho. Não tem gancho. Não tem gancho. Então tá errado isso aí. Então por que eu vou ler o Novo Testamento? Porque você é católico. O Novo Testamento são todos os ensinamentos. Você é católico? Qual que é a sua? Eu não sei qual é a minha, eu não tenho nada, não. Então tá errado isso aí. Se não tem uma continuação, se não tem uma lógica, tá errado. Eu fico feliz que tipo a gente a nova não sabe. De Star Wars. Que a gente não sabe nada e Hollywood também não sabe nada. Então eu fico muito feliz. Mas eles olham, que não é lá, só a gente que não sabe. É fácil pesquisar, meu. Tem um livro aí que você lê. Eles fizeram um filme do Noé, tudo mentira, aquela merda. Não tem muito. Tudo errado aquilo ali. Então quer dizer, tá tranquilo. É que é muito fácil adaptar coisa da Bíblia. Que você pega a Bíblia lá, é um livro só, não tem. Meu. Não tem décadas de cânone. É, o dilúvio é uma página só. Você pode enfiar o que você quiser. É tipo adaptar o Hobbit. É um livro com 700 histórias lá no meio que você pode adaptar o que você quiser. Se você for ver proporcionalmente, o Hobbit, ele é menor do que o filme lá do Noé. O Noé, o cara fez um filme de 2 horas adaptando uma página. O Hobbit, ele adaptou 30 páginas para um filme de 3 horas. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, mudando de pato para ganso. Eu vi que vão fazer um filme daquele O Segredo, né? Vão fazer um... Já não tem, não? É, então. Tem, mas acho que vão fazer um... Vão fazer um de ficção. É. Eu acho que também tá errado isso aí. Porque se O Segredo fosse realmente de verdade, esses caras estariam ricos que fizeram o primeiro filme do Segredo. Você entendeu? Mas porque os... se eles colocaram... Se eles são ricos ou não, talvez estejam. Não, mas se os caras que fizeram O Segredo tão ricos. Se você colocar em prática tudo que diz no livro... Eles não, sabe, ia ser tipo um blockbuster, assim. Eu acho até que esse Novo Segredo é meio que um divisor de águas pra essa teoria do segredo. O teoria do segredo é um negócio porque de você pensar positivo, né? Porque se o filme der certo, é porque tem uma coisa aí. Se o filme der errado, é que, meu, essa teoria é uma bosta. Não adianta você seguir isso daí que não serve de nada. Mas a teoria do segredo, ela serve pra enriquecer o dono da teoria do segredo. Essa é a função do segredo. Peraí, a função do segredo qual é? o cara que escreveu essa porra enriquecer. Essa é a função. E deu muito certo. O cara deve ter ficado rico aí, o cara. Sim, que escreveu o segredo. Sim, mas quem compra o livro, faz o que tá falando ali e não fica rico, deveria processar esse cara. Porque o segredo só serviu pra ele, não pros outros. Como outros, é que o cara entendeu? Vai saber que deve ele tem, seguiu os... É, deve ter letras miúdas ali que, tipo... Tem um contrato? Não garante o sucesso. Se assinou o contrato, tem que ver isso também. Deve ter em algum lugar umas letras miúdas lá. Não garantimos o êxito, o sucesso desse... Dessa fórmula, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Deve ter isso. Bem. Não, se tiver as letrinhas, tudo bem. Que aí o cara e esse segredo aí foi mó blefe, né? Tipo, veio, ah, meu Deus, e aí sumiu. Depois ninguém liga mais. É. Pra o que tava acontecendo. É do pensamento positivo, não é isso? É, então, de você acreditar e fazer exercícios mentais. É. Que o universo vai te ajudar. Baita saco isso aí, hein? Ah, Omelete Nights. E o que vocês esperam da Xuxa na Record? Eu espero Olha, muita eu espero nave que ela espacial seja descendo. Exorcizada, né? Porque não dá pra ela chegar chegando assim. Eu ela espero tem que passar praga por um banho, e o né? dengue junto. Eu espero uma missa dela, no mínimo. Eu cara, não que ela vai acontecer nada. Sabe o que vai acontecer? Caraca. Essa mulher vai entrar no ar, vai ser um fiasco. Vai durar 6 meses o programa dela. Cara, mas ela tem. Ela vai ganhar R$1,5 milhão de reais por mês. Não, ela vai ganhar R$1,5 milhão, vai estar cheio de patrocinador, mas ninguém vai ver essa merda. Que vai ser muito ruim. Tá, mas se patrocinador pagar, tá valendo. Não, mas pra eles é o que importa, é o dinheiro entrando. Por isso que Big Brother tá no ar, porque é uma merda, mas tem muito patrocinador. Mas continua dando audiência, né? As pessoas continuam assistindo. Não, não, Big Brother, mas sempre cai. A audiência cai desde a primeira edição. É, tipo, porque não tem programa na televisão hoje que aumenta a audiência. É raríssimo isso. Com o advento da internet, do Netflix, de outros serviços on demand... A TV aberta realmente vive muito mal das pernas, não é verdade? E aí o que acontece? Acontece que o Big Brother não dá audiência, porém dá dinheiro, então eles continuam fazendo. Vai ser o caso da Xuxa, não vai dar audiência, ninguém vai ver esse programa, porque vai ser um lixo, mas vai ter um monte de patrocinador. Olha, eu acho que você tá muito certa aí do fracasso de Xuxa Meneghel. Xuxa Meneghel fez Xaxa. Xaxa. Aliás, você viu Sasha? Aliás, parabéns que para aconteceu Sasha. Com a Sasha. Caralho, ela apareceu outro dia aí numa premiere de um negócio em Los Angeles, Las Vegas, sei lá onde foi. Tá bonita. Ela tá espetacular, tá linda. Ela tem 16 Caralho, anos. Mas ela, né? Até, ela deve ter 17. Tipo 15 anos. Nossa, mas ela tá alta, tá maior que a Xuxa. E gata, olha. É, tipo, dinheiro, a linhagem está segurada. Tá, não, muito a bem. Tá a linhagem Xuxa. Está assegurada. Sim. Xuxa vai entregar as rédeas do seu reino. Só que Sasha quer ser jogadora de vôlei. Parece que ela já parou, não parou, não? Parou? Eu acho que parou. Ela queria ser jogadora de vôlei, não Olha, esse, essas personalidades que pensam positivo, elas alcançam o que elas querem, entendeu? Tava passando na hora do almoço aí o Top Gun, e o Tom Cruise, que ele tem 1,50m, ele conseguia jogar vôlei no Top Gun, entendeu? Se você pensar positivo, caralho, você nunca conquista as nisso. coisas, entendeu? Ele joga? Ele joga vôlei. Eu pensei que era só o Val Kilmer. Não, ele joga vôlei, ele é abraçado pelos amigos, ele vence o Iceman, que é o Val Kilmer, que é muito mais alto que ele. Mas ele tem uma moto igual a do Jiraiya. Ele tem uma moto do Jiraiya. E sapato de salto, né? E ele mas tinha... Ele tá descalço, mas ele joga descalço jogando, na areia. Né? E ele tá jogando descalço, exato, mas... Que é truque de câmera. Ou ele tá jogando de calça jeans. Não, ele joga vôlei ele muito joga bem nesse filme. Tipo, eles não jogam muito bem, mas ele ganha, isso que importa. E ele tinha aquela jaqueta de... Com aquele... O pelo de... Carneiro. De carneiro. É, de ovelha. Que ele deve ter ficado rico se ele participou de alguma sociedade aí, de alguma participação. Porque, pô, todo mundo comprava. Eu tinha uma jaqueta dessa. Eu tive também essa jaqueta. De pelinha. De por culpa do Tom Cruise. Jovem. Meu pai teve. Posso falar uma coisa? Quer falar dizer em pele? O quê? Que eu posso ser seu pai? Não. Eu tenho idade pra ser seu pai, Romarinho? Dá tempo. Você, dá tempo ainda. Você vai fazer 40 anos esse ano? Vou fazer 40 Começou esse ano. Não, não tem como. Acho que não. Não sei se você tivesse filho... Eu tenho 25. É, você tem idade, né? Tu é filho com 15, eu podia ter. É, poderia ter. Começou a sair um suquinho lá do meu... Eita, ninguém precisava ouvir. Você já tava gozando na sua cara com 15 anos. Eita. Ninguém precisava ouvir. Também essa, ninguém precisava. Eu tava falando de pele, eu lembrei de uma coisa. Vocês, por favor, reparem. Em frente ao metrô Trianon, na saída do Stand Center, da Paulista, não é da saída da Pamplona, saída da Paulista, do Stand Center, do lado tem uns bolivianos ali. Que estão vendendo coisas da Bolívia. Artesanato da Bolívia, né? Flautas. Flautas, CDs, vende uns tecidos, umas roupinhas isso, lá. Vamos ofender nações agora. Não, não, eu vou inclusive elogiar. Não, eles vendem flauta, é isso tá é fato. Caro. Tá cara a flauta boliviana? Não, eu não fui ver o preço da flauta, eu fui ver o preço. Ele tá vendendo, gente, juro por Deus. Ele tá vendendo lhamas. Lhamas. De verdade? De verdade? Não, óbvio que não. Senão eu já tava montada em uma aqui, junto comigo. Caralho, do meu se ele tivesse vendendo ela agora, porque eu queria comprar uma. Tava com uma agora, aqui do lado do Gabagu. É, são lhamas de mais ou menos uns sei lá, quanto que é isso aqui? 40 centímetros? 50 centímetros? E aí você tá mostrando mais ou menos uns 30 centímetros. 40 centímetros. 34 centímetros e meio. Bem feita, assim, a carinha bonitinha da lhama, com pelo de lhama de verdade. Então você pega, ela é fofa, assim, ó. E tem... Mas lhama não é muito fofo, não, porque o pelo é muito sujo, cara. Já passou. Não, já parece sei. Um... Esse aí fez As lhamas parecem um maconheiro albino. Tá aquela pele toda suja, assim. Parece uns dreadlock mal feito. Eu sei que é um pelo muito macio. Pode não ser lhama, pode ser outro pelo. Fazer de conta que nem ouvi isso. Da lhama a lhama. Da lhama a lhama. É isso que você disse? Tá, vamos pular essa parte. Olha, se a... Bom, e aí tem essa lhama. Talvez não seja pelo de lhama, então. Talvez seja pelo de outro Talvez bicho. Seja pelo de lhama limpo, tratado. Limpo, mas tratado, a lhama in natura, ela não, é porca. Sim, ela é porca, porque, enfim. Mas é a coisa mais espetacular do mundo. Você comprou um? Eu tô desesperada, eu quero ter todos. Porque tem um mais escuro, é uma coleção. Tem mais clarinho. Não, tem de vários, várias cores. E eles formam um diorama? Não, não formam. Só que o cara queria vender. O Ibama, ele não tem jurisdição sobre as lhamas, né? Tem isso. O Ibama, ele só cuida de espécies nativas. Ah, é? Então, você pode ter, tipo... É mais fácil você ter uma cacatua australiana do que você ter uma arara brasileira. Você não pode ter uma arara brasileira. Você é preso e você é morto. Tá, porra. É crime inafiançável. Então, se eu quiser comprar uma lhama, eu posso? Pode. Se a lhama estiver aqui, se tiver um fabricante de lhama aqui... É, que vendendo lhama. Porque você não pode. Vai ser difícil entrar pela fronteira com a lhama, entendeu? É. Vai ser uma treta você entrar com essa lhama. Mas, por exemplo, eu tenho no, na minha maleta o embrião, sei lá. Mas você pode vir pela não Bolívia. Pode entrar com material Mas genético. Se eu fugir no país. E entrar Mas pela vem fronteira. Pela fronteira da Bolívia, porque a fronteira ela não é muito você boa. Você não traz droga, arma, carro importado, Mas eu acho não que é posso mais fazer fácil uma trazer, lhama. É mais fácil, trazer droga do que lhama. Lhama é. Entendeu? A lhama ela é grande. Mas carro importado, roubado também vem. Vem e vai, inclusive. Tá bom, então você vai lá... Eu coloco uma lhama dentro do carro importado. Beleza. Se você trouxer uma lhama dentro de um pacote de cocaína, talvez seja mais simples. Tá bom, você traz, você pega um carro desse roubado, importado aí, boliviano, põe a lhama no porta-mala e traz. Traz. Aí chegando aqui... Porque eu tô pensando, se você, eu acho que lhama é um bom negócio. Porque, ó, posso falar? Naquele programa da Record da Fazenda, tem lhama. Tem como lhama? É tem lhama, é verdade. Tem lhama, como é que eles trouxeram a lhama? Mas tem vários zoológicos que tem lhama aqui. Então, como é que pode? Por que o zoológico pode, mas aí deve ser autorizado. Se eu roubar uma lhama do zoológico, eu posso ter em casa, se eu quiser. Ó, isso aí é uma Então, boa. O negócio é, beleza, a gente vai, vamos supor, a gente conseguiu uma lhama. Você conseguiu uma lhama, o resto vai ter uma lhama também, uma lhama macho, uma lhama fêmea. Vocês viraram fabricantes de lhamas, você tem uma linha de produção de lhamas. Tá. E porque eu acho que a lhama em São Paulo, ela podia ser um negócio bom. Porque tem, se a gente conseguir, a gente cria a associação dos fabricantes de lhama, né? Criadores de lhama. São fabricantes. Tá bom, desculpa. Associação dos Fabricantes de Lhama. E você pode ter o Paralhama. Paralhamas do Sucesso. Nossa Senhora, vou matar todos E aí vocês. Se a gente conseguir, enquanto Associação dos Fabricantes de Lhama, uma liminar ou uma autorização pra gente usar ciclofaixa... Aí é legal. Porque ninguém tá usando a ciclofaixa. Ninguém tá usando. Ninguém Mas tá qual usando. Que é a velocidade da lhama? Fim de semana. Fim de semana todo mundo usa. Não importa, é mais rápido que o trânsito, entendeu? Você pega a lhama, anda lá na ciclofaixa, tipo, imagina todo mundo de lhama, de boa. É. E a lhama, não sei se ela tem aquela coisa do camelo, que você só precisa de um pouco d'água e ela guarda aquilo. É, não sei como é que é também. A lhama come o quê? Planta? Ela saliva muito, né, a lhama? Ela cospe na sua cara, é maravilhoso. Omelete. Vamos para os e-mails, então, os últimos da vida do Omelete Nights. Quais são os felizardos? Vamos lá, José Augusto, cantor. Mentira, não é cantor. Agora aguenta o coração. Você viu que Amado Batista levou uma pedrada na cara ontem? Por quê? Num show. Que desrespeito. Ué, é desrespeito pra caralho, mas assim, parece que o bicho entrou no palco 4h15 da manhã. 4 horas de atraso de show. Uau. Ah, então mereceu. Aquelas loucas, mentira, não mereceu. Ele cantou duas músicas e saiu. Depois da pedrada. Bom, enfim. José Augusto pergunta, outro dia estava assistindo aquele filme do Mickey Rourke, O Lutador. E olhando a cara zoada dele, em determinados momentos, me lembrava um pouco Silvio Santos. Se fizessem um filme sobre o Homem do Baú, imagino que o Mickey seria uma boa escolha. Seria uma ótima escolha, são muito parecidos mesmo. Vocês acharam parecido? Caralho, sério? Mickey Rourke com Silvio Santos? Eu acho. Mickey Rourke parecido com Silvio Santos? Eu acho parecido. Acho que o Dedé daria um, o Dedé Santana daria um bom Silvio Santos. Daria um bom Silvio Santos. Eu acho que a filha a Patrícia Bravanel é a cara do pai, né? Ela faria um bom Silvio Santos? Ela faria o pai, porque ela é a cara do pai. Bota ali uma maquiagem, uma peruca, fica igualzinho, ela é muito igual o pai dela, dá desespero. Ó, Raquel, tem que ir rápido, né? Porque tá acabando o tempo. É, a gente tá sempre pressionado pra acabar aqui. Raquel, Eu tive dois sonhos, a Raquel diz. Aí eu li o primeiro, eu não entendi. Aí então eu vou ler só o segundo, tá? Tá bom. O segundo, ela tava numa nave espacial, quando começou a ter dores abdominais muito, muito fortes. Só que ela começou a ter de verdade, tipo, no sonho e na vida real, dormindo, entendeu? Entendi. É o alien. E aí as dores aumentavam, ela percebeu que no sonho ela era a Sigourney Weaver. E que tinha um alien na barriga. Olha só. Aí ela meio que acordou, só que ela continuou com dor abdominal e começou a passar mal. Ela perguntou o que, que a gente acha, se ela deve ficar preocupada. Eu acho que é uma simples caganeira. O seu cérebro interpretou de uma outra forma. Olha, Luftal, tem gastrol também. Você acha, problema que, acha que o Luftal teria... Essa é uma coisa que a gente não tinha fazia alguns dias que a gente não fazia, né? Alguns episódios, é um excelente fazer no último episódio. Receitar. Né? Receitar remédios. Remédios é muito importante, receitar remédios. É outra parte da tradição do Omelette Nights, receitar. Luftal, você toma lá, mas o Luftal são um monte de gotas, são 75 gotas. Mas tem um comprimido agora. Tem um comprimido de Luftal. Você come, toma fácil. Combinado com coisa de gastrite, assim, de digestão, porque se for gases, o Luftal dá conta. Se for coisa de má digestão, é um remédio de digestão, resolve também. Você toma um heparema, que é natural... Não, o heparema ele é natural, é chá de boldo. O heparema é bom pra reconstituir o fígado, depois que seu fígado morre quando você bebe. Quando você tá com o fígado ruim, você toma o heparema, e quando você tá com gás, você toma o Luftal. Pode tomar os dois juntos que não tem problema. Sabe que É isso. Ou então chá de hortelã também. Uma vez na mitologia nórdica, o Loki foi preso lá no alto de um penhasco, e por causa de suas... Né, estripulias, ele fazia muito arteiro, o menino Loki. E Odin trancou ele lá no alto do penhasco, ficou acorrentado. E tem isso também em outras... Você tá trocando, essa é a história do Prometeu. Prometeu também tem isso, as mitologias se repetem. Você nunca leu o Joseph Campbell? E aí todo dia lá um abutre, sei lá o quê, um bicho lá e comia. Prometeu também isso, comia o fígado. Prometeu era o fígado. Você acha, coisa. Então, que tipo se o heparema existisse nessa época, nos idos... Na verdade, Prometeu, que é o representante do homem que desafia os deuses, é o inventor do heparema. É, entendi. Tem que ser. Entendi. Porque desde aqueles tempos mais antigos, o fígado já sofria, né? Desde aqueles tempos mais antigos, o fígado já sofria. Sofria! Ai! Prometeu das alturas! Prometeu das alturas! Tava lá bicando o fígado de Prometeu. Desafiou os deuses. Pra humanidade! Posso continuar os e-mails? Por favor. Muito obrigada. Sector Sun. Tem uma mulher, ela se chama Marceline. E eu sou fanático por ela. Mas tem um problema, ela acha que eu sou gay. Eu não consigo desmentir pra ela, isso já faz mais de 5 meses. Ela é de Goiás, vou pouco pra lá. Então ela está distante do meu ciclo heterossexual. Me ajudem, como dizer pra ela que eu não sou gay? Ele quis dizer círculo, né? Círculo. Escreveu ciclo, né? O que é ciclo? Ciclo, olha, a gente reclama, depois a gente reclama aqui dos e-mails repetidos. Deve ter, de cada 10 e-mails, 7 são pro cara que a menina acha que ele é gay. Qual o problema desses caras, né? Tá, mas aí é que tá. Como é que ele fala? Fala pra ela, eu não sou gay. Ó, se eles estão longe, assim, se eles não se ela insistir, veem muito... Você faz um vídeo seu comendo uma mina, manda pra ela. Mentira, não faça isso. Ó, uma coisa que jamais. Ele pode fazer... Não, realmente, uma coisa que ele pode fazer, ele pode ir no Facebook, ele pode curtir página de carro. Come a mãe dela. Porque aí ele prova pra mina que também não pode fazer isso. Não, mas ele tá longe de Goiás. Ele tem que resolver logo. Eu só vou dar dica boa hoje. Entra no Facebook, o Sector Sun. Entra no Facebook e curte todas as páginas aí que você encontrar aí de orgulho hétero, página de carro. Não, orgulho hétero não. Curte o cosplay da madrugada do Omelete. Exatamente, cosplay Pronto. Da madrugada. Tá perfeito. Bom. Daisy é o nome dela, tem 19 anos, é de São Paulo. Ela falou que sempre foi gordinha. 19 anos. E que isso nunca afetou as amizades. Por outro lado, nunca namorou ou ficou com um cara e ela é virgem. Vocês conhecem alguém que falou assim, não vou ser seu amigo, você é gordo? Não. Não, tipo, ela falou que ela tem amigos, mas ela é difícil pegar a cara. Ela tá na verdade, eu tenho preferência. Amigo de gordo é sempre divertido. Ela falou que ela não consegue se conhecer alguém. Por isso que, olha, eu tô muito decepcionado com você por falar de pois novo. Pois é, eu fiquei magro e fraco e triste. Tô... Magro e fraco. Você era gordo bonachão, agora magro você é magro e fraco. Você não é mais... E aí? Ela falou que ela não gosta de conhecer alguém, sair beijando. Eu suei toda a minha alegria. Não sei o quê. Mas que... Quando ela realmente conhece um cara legal, ou ele é gay, ou ele não está interessado. E ela acha que as gordurinhas não têm culpa, porque ela tem amigas que são gays, são gordas. Caralho, tô confundindo tudo. Tá confundindo tudo. Eu tenho amigas que são gordas e que namoram. Então ela acha que o problema não é o fato dela ser gordinha. Porque se as amigas que são gordinhas precisa ver se namoram, tem bafo, né? Tem bafo. Às vezes... Bafo é o problema maior que a obesidade. Mas é o que ela pergunta, assim, ó. O motivo desse desinteresse todo... Bafo CC é foda. É causado pelo meu peso, ou porque eu sou feia, ou porque meu papo não é bom. Se a própria pessoa desconfia que ela é gorda chata... E não tem um papo bom, tá difícil. Só que se ela fosse mesmo gorda chata, ela não teria amigos. Ela tem amigos. Então ela, e ela tem amigos gays. Então gay também... É, gay gosta de uma... Então ela gordinha tem um papo bom. Ó, já eliminamos o papo bom. Ela falou que as amigas são gordinhas e namoram. Então acho que também não é o peso. Não, não é o peso. Então ou ela é feia mesmo... Não, pessoas gordas se relacionam. Isso, não sei se vocês sabem, mas ainda mais é verdade. Nesses tempos agora aí, porque vai ficar difícil. A situação vai ficar difícil. Vai voltar a estética... Escreve aí o que eu tô falando. Vai voltar aquela estética... A estética da Idade Média. Todo mundo passava fome, não tinha água, não tinha saneamento básico, não tinha porra nenhuma. É. Tá gordinho? Isso era sinal de saúde, sinal de... Na né, verdade, de então vai os voltar. Tempos o aí estão mudando e tal. O as resto pessoas... tá muito demodé. O tempo tá mudando aí também. As pessoas vão passar a morrer agora com 35 anos, né? Graças porque a muita Deus. Doença, não sei o quê. E aí, com menos tempo também, as pessoas vão ficar mais alertas, né? Acho que elas vão se relacionar mais, né? Olha, Daisy, ou você é feia, ou você tem bafo, o que mais que pode ser? Gente, mas é que tá. Ser feio não é problema. Feio também não é problema, gente. Feio não é problema. Porque as pessoas feias também namoram. Sempre tem um feio, pra cada feio tem o seu feio. Cada vaso, como é que é? Cada panela tem sua tampa. Exato. Exato. Então, eu não sei, Daisy. Acho mesmo que aquelas caçarolas, assim, ó. E também, acho que a Daisy também não pode ser muito exigente. Não, eu acho que ela pode ser exigente, sim. Não tem problema ser não, exigente. Não, tem problema pera ser exigente. Peraí, ela falou que não curte uma pegação, não gosta de conhecer um cara e já sair pegando. Não, você tem que dar chance, às vezes, né? Precisa tirar a zica, Daisy. É. A chance? Às vezes o quê? Tem que tá dar encrustado a ali o negócio. Às vezes tá encrustado a energia negativa. Exato. Então você tem que sair e pegar o primeiro cara que você vê, beijar, que é pra sair essa energia negativa. Tem uma amiga minha... Entendeu? E aí ela... ele abre os caminhos e aí o cara legal é vem. Aí. Entendeu? Oh, tem é uma amiga minha que tava muito encruada. Tava encruada. Tava tipo, encruada. Não pegava nada há 3 anos. Tava super de boa. Genésio. Falando, não vou pegar ninguém. Tava, não, desinteressou. Ficou 3 anos na seca. Aí um dia deu na louca dela e ela se atracou com um mano. Na rua, assim. Quase. deu na louca dela e ela me ligou e falou: caralho, mano. Sério mesmo? Sério. Depois desencruou. Então, porque libera energia. Libera. Às vezes tá concentrado, então, Daisy, não é pra você sair por aí dando pra qualquer um, não é isso. Não é pra dar também, um beijo na boca já resolve. Mas, às eu vezes... Eu acho que tem que ser um pouco mais. Se divirta. Então, apenas uma mão louca. Robert, da Bahia. Robert. Ele tem uma vizinha FDP. Filha da puta. É. Que dorme de manhã e de noite. Liga o som nas alturas. Já tentei conversar com ela, só que ela fala que paga o aluguel, que tem o direito de fazer isso tem e blá, direito, blá, blá. Caralho. Também depois acho. Das 10 não tem direito de fazer porra. Já não. Chamou a polícia, porém os policiais nunca aparecem. Que tipo de vingança vocês me aconselhariam a fazer? Detalhe, ele já soltou rojão em frente da casa dela às 8 da manhã, já jogou rato morto, já jogou barata e jogou os cordão cheiroso, abre aspas, abre parênteses. Romariz deve saber, é um negócio de festa junina que fede pra caralho quando aceso. Tô ligado, eu sei o que é um cordão então, cheiroso. Então, jogou até o cordão cheiroso e não funciona. Eu chamava de peido de velha. Pode ser então, peido de velha também. Então, eu tenho uma excelente vingança pra passar pra esse cara. Eu fiquei pensando nisso vindo pra cá. Eu lembrei que meu avô, seu Taranha, já falecido, grande seu Taranha, fez uma vingança contra um vizinho que deu muito certo. É o vizinho que ficava enchendo o saco. E ele fez o quê? Ele fez a simulação de uma macumba. Ele pegou uma caixa de sapato vazia, jogou palha, jogou um pouco de algodão também, pegou vários ossos de galinha para simular osso humano, tipo de dedo, de coisa, jogou também carne, quando você vai no açougue, compra lá um pedaço de essas carnes que vem sangrando, que descongela, fica um pouquinho de sangue, que fede pra cacete a sangue aquilo. É porque não é sangue, né? É um negócio aquilo fedido. Aquilo não é sangue, aquele líquido. Mas daí jogou no meio dessa macumba fingida e colocou uma vela preta e uma vermelha. Comprou e colocou. Eu achei fechou, que era a branca e a preta. A branca, essa é a Peppa. Fechou e jogou na porta do vizinho. O quê? O vizinho nunca mais falou um A. nunca mais fez nada. É, magia negra é tenso, né? Então eu acho que ele podia fazer a simulação de uma macumba, de uma magia negra, nesses moldes, moldes taranhas. Mas escuta, a partir do momento que entendeu? Você faz isso, você acende a vela, essas porra toda, o que que define que é uma falsa macumba e uma macumba de verdade? Não, ele não acendeu a vela. Ele não fez uma oração. Ou faz uma macumba, velho. Ou faz uma cara macumba, lá e faz uma macumba de verdade, né? Mano. Eu acho que ele podia fazer isso, jogar na porta da vizinha e ver o que acontece. A vizinha gata, eu queria saber isso, né? É, essa é a questão. Por que a vizinha que ela tá é filha tocando? Da puta, ele não vai querer comer a vizinha. Ah, mas isso podia dar. Tem que fazer, tem que. Não, tem que conversar, mano. Ele já conversou e não se resolve. Se essa história fosse um pornô, ia dar mais legal. Tem que conversar todo dia. Mas, ó, Robert, ela tá esperando você ir participar de umas festas lá, entendeu? É por isso que ela tá aí. Ela não perdeu a esperança, ela faz festa todo dia. Na expectativa de que você vá pra festa, apareça. Então pois vai um dia de roupão só. Não faça amor, não faça guerra, é isso? Exato, é vai isso. Vai um dia só de roupão e leva um champanhe, umas cervejas. Mas ele falou que ela trabalha, que ela dorme de dia e faz festa de noite. E se ele tem que trabalhar, gente? Não, mas ficar não importa, um diazinho, sexta-feira, sabe, sábado, porque vai lá um vigia dia. Noturno, por acaso? Vai lá na casa dela, vai lá, bate na porta e fala, posso... Posso, eu trouxe aí umas bebidas e tal, tá, eu trouxe então meu... Então ele faz o seguinte, ele vai lá... O sinuelo. Ele vai lá de roupão e pelado, que ela abre a porta, ele abre o roupão, mostra o pau, qualquer coisa. E aí, se der errado, ele faz a simulação da magia negra. Eu acho que ele pode fazer igual aquele filme que arrancou a cabeça do cavalo e pôs na cama. Como é que chama esse filme? O Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. É conhecido. Mas não vai matar um cavalo. Você pode simular... Caralho, joga a cabeça de um cavalo lá, então. Vai no açougue e pergunta, você tem cabeça de cavalo aí? Puta, faz isso, porco. Então. O que vocês fazem com a cabeça do cavalo? Vai no açougue e pergunta. Isso. E aí você pega, compra e vai e joga lá. Eu ainda sou a favor do amor e do sexo, vai lá. Eu também. Olha, eu também sempre a favor do amor. Eu tá? também sou a favor faz do amor. Faz um molde sexo. Do seu pinto e manda pra ela também. Com a magia negra. A gente vai acabar... Faz duas velas junto, de pinto. É... Duas velas de pinto. A gente pinto. Vai acabar esse podcast e vamos abrir uma fábrica de pintos, então. Uma é fábrica isso, de gente. Motos. Olha, muito obrigada, viu? As quatro pessoas... Cinco, né? Três com vitiligo, dois aidéticos contando com o Hessel, que ouviam o Omelete Nights. E o crente que escutava só pra xingar depois. E o crente que fez uma macumba pra Baby Jesus... E deu certo. Jogar uma praga em nós. Mas ainda bem que não veio o gafanhoto, porque gafanhoto é muito chato. Por enquanto. É. Dá aflição, né? Andando em você, dá o gafanhoto. Aflição. Por enquanto. Gafanhoto, inclusive, acontecer. É Velho Testamento. Gafanhoto. É. Beijo pra você, pros gafanhotos todos. Estamos aí. Estamos aí, se precisar. Pois é, um abraço para vocês, muito obrigado, viu? Muito foi obrigado muito bom. A todos que ouviram, que gostaram aí do Omelete Nights. Isso. Mas é isso, chegamos ao fim de mais um ciclo. De um né? ciclo. O que será que nós vamos inventar a seguir? O fim de mais um ciclo heterossexual aqui no nosso Omelete. Isso mesmo. Fale por você. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.